Eu não vou me corromper pela fama, não vou decepcionar quem me ama, não. Vou vencer sem precisar usar o gatilho. A senhora vai ter orgulho do seu filho. Eu sou mais um sonhador, louco, cheio de defeitos. Sei que o senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. Sei que todas as lutas, todo sofrimento veio pra fortalecer o meu próprio crescimento. Aquele moleque que sempre acreditou que podia mudar sua história de vida, mesmo crescendo no extremo norte, com uma infância sofrida. Admirava os malandros mais velhos que somava junto na mesma batida. Foi aprendendo a se esquivar da morte, que perseguia os língua comprida. Sua coroa, uma grande guerreira, lutava, trampava, enfrentava o mundo pra garantir o sustento, fortalecer nos estudos. Ela fazia de tudo pra preencher a ausência do pai, mas a rua era seu refúgio e ele saiu sem olhar para trás. Ele escrevia poesia num pedaço de papel e ficava cantando pras estrelas do céu. Pulava o muro da escola só pra soltar pipa e jogar uma bola. Sonhava em cantar um rap, fazia uma rima da hora. Colava em várias quebradas com humildade e disposição. Conhece puta, traficante, trabalhador, polícia e ladrão. Sabia que ia ser complicado sobreviver ao descaso do estado. Vi uma pá de amigo morrer e outro ser condenado. Passava por necessidade, conhecia a dor da saudade. Com 13 anos de idade teve que encarar esse mundo selvagem. Eu não vou me corromper pela fama, não vou decepcionar quem me ama, não. Vou vencer sem precisar usar o gatilho. A senhora vai ter orgulho do seu filho. Eu sou mais um sonhador, louco, cheio de defeitos. Sei que o senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. Sei que todas as lutas, todo sofrimento veio pra fortalecer o meu próprio crescimento. Pra não ir pro crime, ele arrumou um trampo na barbearia lá da quebrada. Saía às 8 da manhã e às 10 da noite voltava pra casa. Pelo caminho ele vinha rimando, escrevendo e cantando tudo o que sentia. O dinheiro era pouco, passava sufoco, mas era isso que fortalecia. E Deus conhece o coração, é isso que nos conforta. Não existe escuridão pra aqueles que têm luz própria. Um certo dia ele foi convidado pra cantar no evento Rap Contra a Fome. Era a chance que ele precisava pra mostrar seu trampo e fazer o seu nome. O convite veio de um mano que fazia evento pela cidade. Ele passou a noite ensaiando, chorava de felicidade. Voltou pra escola divulgando o evento. A entrada é 1 quilo de alimento. Até o professor se comoveu com tanto comprometimento. Só de alimento 1/2 tonelada. Fila na entrada, casa lotada. Era difícil ter festa de rap, principalmente lá na quebrada. Chegou o grande dia e ele sabia que tava na hora de representar. Seus olhos brilhavam de tanta alegria quando começou a cantar. Eu não vou me corromper pela fama, não vou decepcionar quem me ama, não. Vou vencer sem precisar usar o gatilho. A senhora vai ter orgulho do seu filho. Eu sou mais um sonhador, louco, cheio de defeitos. Sei que o senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. Sei que todas as lutas, todo sofrimento veio pra fortalecer o meu próprio crescimento. Eu não vou me corromper pela fama, não vou decepcionar quem me ama, não. Vencer sem precisar usar o gatilho. A senhora vai ter orgulho do seu filho. Eu sou mais um sonhador, louco, cheio de defeitos. Sei que o senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. Sei que todas as lutas, todo sofrimento veio pra fortalecer